Saneando e tweetando e seguindo a canção. Somos todos tweetados, retweetados ou não. Mais enchente que estou, formamos na contramão. Caminhando e tweetando e seguindo a canção. Vem, segue agora, não espere seguir você. No Twitter, posta na hora antes de eu fazer. Vem, segue agora, não espere seguir você. No Twitter, posta na hora antes do hashtag fazer. No Twitter, a fone de muita informação. Pelas ruas do show, nós nova então. E ainda fazem campanha, cala a boca, Galvão. E acreditam que cancelam, mas isso é em vão. Vem, me segue agora, não espere seguir você. No Twitter, posta na hora antes do dia fazer. Vem, me segue agora, não espere seguir você. No Twitter, posta na hora antes do dia fazer. A internauta desligados, logados ou não. Quase todos perdidos com gaguetes na mão. Os fóruns ensinam muita lição. Sempre tem mais poder quem detém a informação. Vem, me segue agora, não espere seguir você. No Twitter, posta na hora antes de eu fazer. Vem, me segue agora, não espere seguir você. No Twitter, posta na hora antes do R7 fazer. Nas enchentes do gol, formamos na contramão. Somos internautas ligados, logados ou não. Caminhando e tweetando e seguindo a questão. Somos todos tweetados, retweetados ou não. Os seguidores na mente, me repitando que bom. O mundo na minha frente, o chayone na mão. Caminhando e cruzando, seguindo a canção. Postando, informando, com uma nova lição. Está na hora.